Joga o carro no evento que os cara paga pau. Conta giro no painel com regulagem digital. Bota pra espirrar, meu carro tá gripado. Quem bota pra alinhar na reta de lado a lado. Instalei já o meu som, mas tá dando prejuízo. De ontem pra hoje já queimei dois fusível. Cai pra preação que hoje vai ter manobra. Os moleque mandam bem, aí show de bola. Só curtindo na paz, soltando os pancadão. Muita mulher bonita, muita azaração. Prata, quatro gomo, três quadriculado. De prata eu desfilo, cor eu ando escoltado. Suspensão a ar, lambendo o asfalto. Tem muito som, o vidro tem que ser blindado. Abafa o som de qualquer um na cidade. Som um tormento, módulo amplificador da Boster 1200. Seta conjugada, na noite eu meto medo. Roda orbital, parafuso de segredo. Um tal de Rafael me chamando ali por racha. Lugar sugerido, morada das garças. Quer desenrolar comigo? Não tem problema algum. Escorte placa KBN 2271. Desenrolou, demorou, acabou sempre inativa. Chama os moleque, vamos dominar a pista. Alto-falante, volante, estima personalizante. Hoje vai ter frevo ali do lado da ponte. Desenrolou, demorou, acabou sempre inativa. Chama os moleque, vamos dominar a pista. Alto-falante, volante, estima personalizante. Hoje vai ter frevo ali do lado da ponte. O frevo tá bombado, se liga nos telão. Tem funk, hip hop, Hungria bom de tesão. Vou estacionar ali, geral tá no esquema. Fiesta, Corsa, Gol, Omega Suprema. Vamos entrar logo no frevo, já tá ficando tarde. Chama o Bruni, GTI roda de Audi. Deixa o Gabriel, tá curtindo lá na praça. Vale o cor de ouro, perfil baixo, roda Astra. Chama o Matheus pra curtir aqui a festa. O carro dele tá socado, equipou seu Fiesta. Mercenário aqui no frevo, quer que eu pague Beer Night. Deixa ela querendo, vai ficar só na vontade. Hoje é Beer Night, amanhã é um vestido. Mais tarde ela me larga e eu fico no prejuízo. Muda de assunto, parceiro, convoca os irmão. Chama ele pra formar com a nossa operação. Aí, irmão, convoca em geral. Já é? Demorou, já dei ideia, demorou, então já é. Se eu tiver sem carro, manda eles vir de pé. Meu carro tá vazio, demorou, eu dar os ganhos. Uma mão lava a outra, com as duas eu tomo banho. Já deu 5 horas e eu tô com mó sono. Cada um pra sua casa, que amanhã tem outros planos.